D2, telefonemas. 1. Teatro Municipal, bom dia. Por favor, quando é o concerto da Maria Bethânia? Hoje de noite, às 9 horas. Onde posso comprar as entradas? No teatro, da 1 às 6. Obrigado.